Transponder 5107. Autorizado com nível 360, Biopar isolou 2. Saída Arbor, transição elétrica, com decolagem da pistão 0, curva direita, controle 1, 19.35, transponder 5107. Azul 4040. Correto, portão 8, chame pronto para pushback. Chamada. No 093, poderia confirmar se recebe o Interserra? Uno 961, no chamo Centro Recife, frequência 125.1, alterna 13325. Recife 251-3325, obrigado, gol 1961. Geral 9970, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, na nossa casa. 2092, na minha casa. 2093, precisa. Via a rota do plano de voo. Decola pistão 0, curva direita da Leda, após Leda Irume, controle 1935, transponder 5110, Lutan 3153. Autorizado 300, via novembro 857 para Rio de Janeiro, Galeão. Decola pistão 0, saída da Leda e após Irume. 19935, controle 5110, transponder para 3153. Portão 4, chame pronto para puxar o questionamento, está correto o procedimento. Camarei, João. Utilizado 9972. 9972, completa final, chama a torre 1895. 9972, estabilizado na IADS. Federal 9972, avistado. Pouso autorizado, pistão na zero, vento calmo. De repouso. Da 6570, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, proad TAP. 0903, vou 093. 093, prossiga. Estamos agora, estamos recebendo marcação e áudio. Muito grato. 9970, recebe Índio Serra. Gratidão. 6570, teria condições de confirmar se recebe Índio Serra? Negativo, não recebe o ano. Controle, agora o ano 093 para quem você tem. Qual o número do voo 093? 093, número 2. E aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajusta no 0 no 5, chegada bom. 4 mil, dirigindo na chegada bom, segundo 759. 9972, sala de 42, libera a direita, via Golf no 219. 2 mil pés, autorizado e elétrico, 3, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado, via 9. Será 9970, completa final, chama a Torre 1 no 895. Bom dia, Federal 9972, táxi Alfa Quilo para o Pátio 3, posição 3 Romeu. Alfa Quilo, Pátio 3, 3 Romeu, obrigado. Tira a aproximação, aguardando autorização de voo. Certo. Pistão 9970, pouso autorizado, pistão 0, vento calmo. Pouso autorizado, 9970. Final IMS, voo no 093. Dono 093, completa final, chama a torre 1-9-8-9-5. 18-9-5, pode ir. Cargo 6570, desce para 2000 pés, ajustando 05. Autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000 pés, 105, reportará estabilizado X-Ray, 03, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Salvador, bom dia, meu voo. Bom dia, Gol, nós 093, aguardando a pista livre. Tiveram 9970, sala aos 47, libera direita. Via Fox, no 219. Gol na 093, pouso autorizado, pistão na 0, vento variável 03 nós. 09, 09. Gol na 093, sala 49, direito no 21-9. 21-9. comandante, bom dia, voo 093, pronto. Voo 1093, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Juliette, eu vou... 3, ingresso aqui, Juliette, confirmou 9. Juliette, 9. Salvador, tá 3. 1253, 24, se eu tiver que chamar. Portão 4, autorizado, sem táxi. Chamarei. Tá, 3, 1253. 0, completa final, chama a torre 1895. 1759, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado ELS X-Ray, reporte estabilizado. 2016, apontarei estabilizado no 759. Salvador, bom dia, Amsterdã 6570, GDS X-Ray, de volta. Amsterdã Cargo 6570, ciente, pouso autorizado, pista na zero, vento variável com 3 nós. Autorizado, pouso, pista na zero, Amsterdã 6570. Salvador Azul 4040, portão 8, para o posto de estacionamento. Azul 4040, porta táxi. Porta táxi, Azul 4040. Plano 759 completa a final LS, chama a torre 1895. 1895, bom dia. Cargo 6570, solo aos 57, libera a próxima direita via Fox, 121.9. Direita via Fox, 121.9. A direita, Índia Alfa da Fonte Espera, no ponto Espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 90 no meio. Ok, autorizado, taxa de ponto Espera, 219-1895, 10 no meio, tá feito? Solo Salvador, essa cargo 6570, livrou na Golf, bom dia. Não, GLS, vamos ela. Lona 759, avistado, pouso autorizado, pistana 0, vento variável 3 nós. Lona 759, autorizado, pouso na Lona 0. Na 3 e no 5-3, visual com tráfego na curta final na 0. Afirmativo. Que observe pouso do mesmo autorizado após alinhar e manter. Sempre após o tráfego na final, alinhe e mantenha no 0, tá feito. Onda 5-3. Para o táxi, o Azul 4040 está com 101 a bordo, 3 horas e 10 minutos de autonomia, alterna a campo. Autorizado via pátio principal, Índia Alfa da Ponte Espera, no ponto Espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1096. Livre táxi, Índia, Alfa, Ponte Espera, 10895 Azul, 4040. Lona 759, solo 0900, mantenha antes de direcionar alfa, chamando 21 decimal 9. 219, 759. Salvador, Gona 759, livrando a Eco. Gona 759, táxi via Alfa, reporte antes da Julieta. Alfa, antes da Julieta, 759. Tem 13153, decolagem autorizada, vento variável com 3 nós. Torre Salvador, bom dia, Azul 4040, ponto espera pronto. Azul 4040, bom dia, autorizado a alinhar e manter, piscina 0. Ali mantendo a 0, Azul 4040. Tem 3153, decolada 02, chama o controle 199, decimal 35. 1935, então 3153. Flori Salvador, muito bom dia, tá 3153, decolou, passa 1100. 3153, contato radar na decolagem, submetei a nível de voo 300, saída da El. Sim, que haveria a possibilidade de voarmos Leda, senhora? Tá 3153, autorizado, Leda. Muito obrigado, tá 3153. E a Juliette com 04, 759. Azul 4040, decolagem autorizada, vento variável 2 nós. Meu decolagem na 0, Azul 4040. Do 4040, decolada 05, chama o controle 19, décima 35, bom voo. Certo. 1935 azul 4040. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4040, perfil da saída aeroporto. Azul 4040, contato radar, se mantenha 360, saída arbor. 360, saída arbor, azul 4040. Controle azul 4040, solicito a presente proa de Elefa. 4040 autorizado, Elefa. Direto Elefa, azul 4040. 6225 with sponsor. Request clearance to Brasília, flight level 360. 6225, stand by copy QNH 1016. Stand by 1016. Aguardem a transferência em processo de handoff, 3153. Guarda. Chame Recife 1251. 351, 3, 1, 3. Pesado Salvador Campinas, 320, via Operador 10, decola pistonal 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, controle, 11935, transponder 5125. 320 Campinas, Apesulo 10, decola no 0, direita da El, Leda Motiva, 1935, transponder 5125, 4, 2, 0. Chame pronto, portão 3. Vamos lá. Are you ready to copy? 625. It's clear to Brazil, level 380, via Brazilu 17. Airborne 1010, turn right after the cost. Airborne departure, Alpha transition, Salvador 119.35. It's call code is 5123. Ocean Air 6225. Clear to Brasília, flight number 382, upper Zulu 17, departure on runway 10, turn right, arbor, Alpha 119-35, 5123, just walk, Ocean 6225. That is correct, port ready to start up and push. We'll call 6225, thank you. Salvador, eu chamei dia 2 de 11, está no número 5, para Galeão 3-0, tem essa informação, conta para mim. 6211, confirmando? Sim, irmão. 6211 está no portão número 5. Da rota para Galeão 360. Xené 6211, autorizado Salvador para o Galeão 360, via rota do plano de voo. Decola pistonal 0, curva direita, da El Lida, pois líder UMI, controle 11935, transponder 5130. O Xené 6211. Portão 5, chame pronto. Azul 4201, no posicionamento no 03. Autorizado, chame táxi, Azul 420. Fala lá para cá, 420. on the ground, Ocean 625, stand 6, west, push back and start up. Clear to push in and start now, radio report for taxi 9625. Azul 4201, acionado para o táxi, que é o 2108, 4 horas e 45, alterna Ribeirão Preto. 1108, 350, Galeão. Ribeirão, 4h45, Ribeirão. Autorizar o táxi até o ponto de espera, e ainda no ponto de espera Torre 198, destino 195, a gente é o altímetro 9096. Até o ponto de espera, Ribeirão, Pelagia 995, 895, 1096, Azul 4201, obrigado, Marcos. Request next 163 people on board and during 3 hours and divert to Goiânia. The whole charge, the woman in the small line buffers, and as this is fine. Salve, Salvador, bom dia. Gol no 0865, formação Fox Trot. Está na posição 10, autorização Brasília. Gol no 865, aguarde de copo, era Brasília. A saída aprovada, arbore elétrico. Ah, boa, Léo. Salvador, muito bom dia, 4201, da Azul, quanto espera da 1, 0, pronto. Azul 4201, autorizado, em área de colagem, tá na 0, vem calma. A linha de colagem, 4201. no 865, pronto, Fábio? Prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Bravo Romeu, V1 7. Nível de voo 360. Decola pistona 0, curva direita, saída arbó, transição elefa. Transponder 5143, controle operão na frequência 119, decimal 35. 7865, voo, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, V1 7, nível de 360, decola da pistona 0, curva direita, arbó, transição elefa. Azul 1401, decolador 22, controle de Salvador, 1935. 1935, bom dia. Bora. 4201, no chão. Tudo aí, mantém nível de voo 320, vigilância, saída da Elfo. Só 320, vigilância, nada é o 420. Bom dia, número 2, gente da informação, controle de autorização para Recife. Foi o TAN 3890, chamo para Cobra Recife. Ou o estivo na ponte 2, confirmando. Então, 3890, bom dia, Golfo, informação em curso. Para Recife, autorizado via Pesolona 7, nível de voo 330. Decola da pistão 0, curva esquerda, saída Puca, Jamuaru. Transponder 5146, controle Salvador opera em 119, decimal 35. Afirmativo, 330 aponotado, via Pesolo no 7 para Recife. Escola da Pistão 0 com curva esquerda, Puca, Jamo, Aru. Aciona 5146 e o controle 11935. Vamos verificar a informação Golf 3890. Então 3890, você confirma o nível? 330, confirma? Afirmo, 330 autorizado. O cotejamento está correto, chame pronto no 02. Chamaremos 3890. Solo, chame. Coxané 6211 para pushback, acionamento no 5. Coxané 6211 no 05, autorizado, chamada. Autorizado, chamada. Coxané 6211. Salvador, bom dia, gol 1093. Confirme. Sou gol 1093, autorização com informação Foxtrot. 093, Golf, informação em curso, pronto, cobre. Afirmou. 1093, autorizado, Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Charlie, Fox, Trot, via Upper Zulu 21, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva à direita, sai da Arbor, após Arbor, elefa, November, India, Tango, Bravo, Oscar, onde irá interceptar Upper Zulu 21. Transponda 5142, controle Salvador, opera na frequência 119.35. Autorizado, nível 360, de Serra Brava, Serra Vitor, para Serra Brava, Charlie Fox. Decola na saída elefa, na primeira curva direita, transição Arbor, após elefa, November, India, Tango, Bravo, Oscar, intercepta Upper Zulu 21. 142, 119.35. 5142 no transfondo, chame pronto na posição 09. Doutorão. Salvador, bom dia, passarelo 2229, ciente da informação, Foxtrot. Seu 5973. Parabéns, Cisa. E a chegada, Mari, 1016, eu ajusto o altímetro. Ciente, perfil da chegada, Mari, vamos reportar para a descida, confirmando 1016. 0 no meia, afirma. 0 no meia, copiado. 0 na frequência 119.35. Aprovado Recife, nível 330, decola curva esquerda, Pucajá, Maru, 5150, transponder, 1935, controle Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, no 43, chame pronto. Já está pronto, 5973, posição 612. Via Lepa, posição 5973 já está pronto na parte 3, posição 62. Rio 5973, parte 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 5973. Aguarde a autorização, mantenha o perfil da subida. Mantendo o perfil, 4201. 219. Prossiga o sinal 6219. Você vai precisar de mais alguns minutos na posição aqui, chamaremos conta pronta. Sim, tantos considerem com autorização, reporte quando totalmente pronto para posto no 05. Depois, Danilo, Para a descida, 2229. Passaria do 2229, desça e mantenha no 050 via chegada, Mari. Gente, descendo via chegada até o 050, 2229. Para pushback, acionamento, Xana 6211. Xana 6211 autorizado no 05, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi, 621. Gol, 1865 na posição 1-0, aguarde. Bom dia, voo no 649, informação.